1 Coríntios 12, está escrito assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons. Diga, dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Diga, ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Diga, operações. Mas o mesmo Deus opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência ou conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Amém? Podem se assentar. Meus irmãos, então eu vou introduzir, antes de entrarmos propriamente nos dons do Espírito, que são 9, nós vamos relembrar o que eu disse quando o pastor ministrava aqui, e não foi gravado, mas agora será, a respeito das distinções entre dons, ministérios e operações. A palavra dons, que aparece aí no seu versículo 4, ela difere da palavra ministério no versículo 5 e difere da palavra operações, que aparece no versículo 6. Dons, que poderia ser bem traduzido aqui a partir do grego carisma, é a capacitação gratuita que vem do Espírito Santo. A palavra ministério, ela vem do Senhor Jesus e vem do grego diácono. E a palavra operações, ela também vem do grego energenatum, que vem a ser as operações que vêm de Deus. Então, a Trindade opera em unidade, porém cada um com atribuições específicas e com manifestações claramente distintas. Você vai ver, tanto na sua própria vida, quanto na palavra, tem que haver uma sintonia de que quando Deus é que está falando, quando é Jesus que está falando, e quando é o Espírito Santo que está falando. Cada um dos três tem a sua forma de se manifestar, o momento adequado para isso acontecer e a forma que identifica cada um deles. É a Trindade operando, é um só corpo, há uma unidade entre eles, mas a manifestação é diferente e o momento em que isso acontece é um momento diferente, a operação que daí resulta é diferente. Só que hoje nós vamos trabalhar sobre os dons. E o versículo, logo o versículo primeiro, diz que Deus não quer que nós sejamos ignorantes a respeito dos dons. Se você buscar na palavra, está escrito lá em Atos 17, 30, que Deus não considera o nosso tempo de ignorância, mas Ele não quer, em momento nenhum, que nós sejamos ignorantes a respeito deste assunto, dons. Então, sobre esse assunto, você precisa entender para captar como as coisas acontecem no reino do Espírito e, por isso, se manifestam no reino físico a partir dessa forma que no reino do Espírito se manifesta. Nada acontece nesse reino físico sem que antes, no reino espiritual, tenha sido deflagrado, tenha sido estartado, tenha sido gerado no reino do Espírito. Ok? Então nós precisamos entender como esses dons se manifestam no meio do corpo de Cristo. É isso que a Bíblia está começando a dizer. Olha, quanto aos dons, não quero que sejais ignorantes. Em momento nenhum você pode estar caminhando nesse mundo ignorando o que está acontecendo no reino do Espírito. Nós vemos aqui 9 dons do Espírito. Qual deles está operando em um momento? Quando você vê uma cura acontecendo, não é um milagre? Mas aqui fala de operação de milagres, só que também fala do dom de curar. Então, embora seja um milagre, o que está acontecendo no reino do Espírito? O dom espiritual que está sendo manifestado não é a operação de milagres, e sim o dom de cura. É isso que nós precisamos entender. Qual é o Espírito, ou o dom do Espírito, que pode operar e que opera em cada circunstância? Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que algumas pessoas às vezes confundem a ideia de Deus com a ideia do Espírito na forma como as coisas acontecem. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, o Espírito Santo de Deus saiu dele porque ele está em pecado. Não, não é bem assim, meus irmãos. Não acontece assim. Porque Jesus disse para nós em João capítulo 14 que quando ele fosse embora, ele deixaria o halos, que é um outro da mesma espécie. A tradução que você tem na Bíblia é o ajudador. Ele deixaria o ajudador. Mas no grego, halos significa um outro da mesma espécie. Ou seja, da mesma qualidade do próprio Jesus, porque ele e o Espírito e Deus são um. E ele deixaria, se você conferir lá em João 14, 16, está escrito que ele deixaria o Espírito para sempre em nós. Repita comigo: para sempre. Então, quando você peca, o que acontece? Será que o Espírito sai de você? Algumas pessoas falam isso: olha, o Espírito foi para longe, né? O irmão está andando a 180 km por hora no carro dele, o Espírito não está com ele. Não é bem assim que as pessoas falam? Mas isto não acontece assim, porque Jesus disse: eu deixarei ele para sempre. Certo? E quando você abre lá no Salmo 51, você vê que Davi, ele adulterou com Batseba e depois mandou matar Urias, o marido dela, né? O pecado estava patente, estava dominando o espírito de Davi. E, no entanto, a oração que ele faz no Salmo 51, exatamente nesse momento, é: Senhor, não retires de mim o seu Espírito, mas restitua em mim a alegria da sua salvação. Então, se Davi diz: Senhor, não retires de mim o seu Espírito, é porque, naquele momento, quem permanecia nele? O Espírito. Ele não tinha pecado? Tinha. Gravíssimo. Todos os pecados são graves. Não existe essa escala para Deus, né? Pecado, pecadinho, pecadão, pecadaço. Pecadíssimo. Então, ele estava em pecado? Estava. Mas ele orou: Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Portanto, quem permanecia lá? O Espírito. O que acontece com o Espírito quando nós pecamos? Ele se ira. A Bíblia fala da ira de Deus, mas não fala em nenhum momento nenhum de ira do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito se entristece. É diferente. Você precisa entender isso. O Espírito permanece em você. À medida que o Espírito Santo encontrou um lugar de habitação em você, Jesus disse: eu vos deixo o Espírito para sempre habitar em você, o Emmanuel, Deus conosco, que nós acabamos de contar aqui. Ele não sai, ele se entristece. Por isso a Bíblia nos orienta a entender: não entristeçais o Espírito.